Fé. Ainda. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém sabe de nada. Qual foi da cara fechada? Vagabundo pedindo e nunca me deu nada. Sem sorrisinho, nego, nem é piada. Nigga, não fui com a tua cara. Tá pagando de louca, postura nem amarra. Sensação térmica abaixo de zero. Deus sempre é acima de tudo. Já vou logo avisando, não sou desse mundo. Eu ando na pista, nunca te encontrei igual procurando o Nemo. Nego, tu tá me entretendo. As merda que tu fala não tá mais vendendo. Olhos vermelhos de ódio, fumaça da cor do Flamengo. Quem que eu comi que eu não lembro. E essas filha da puta cá no esquecimento. Eu não sei se rancou, mas só levo quem tava no meu sofrimento. Alemão, eu só lamento. E a bagaça caindo final de dezembro. Ninguém me viu, ninguém vê, ninguém sabe de nada. Qual foi da cara fechada? Vagabundo pedindo e nunca me deu nada. Sem sorrisinho, nego, nem piada. Mano, eu não fui com a tua cara. Tá pagando de louco, a postura nem amarra. Ninguém me viu, ninguém vê, ninguém sabe de nada. Qual foi da cara fechada? Vagabundo pedindo e nunca me deu nada. Sem sorrisinho, nego, nem piada. Mano, eu não fui com a tua cara. Tá pagando de louco, a postura nem amarra. Sangue na vista pra não ser na blusa. Tapete só de camufla. Pente de 30 camufla. Verso pra deu pra que nada me faça tirar da cintura. A vida é uma roleta russa. Meu sentimento é uma montanha russa. Dentro do quarto fazendo dinheiro enquanto ela me culpa. Na minha vida só maluco. Tá sentando no palco aquela amiga chupa. Ninguém me viu, ninguém vê, ninguém sabe de nada. Qual foi da cara fechada? Vagabundo pedindo e nunca me deu nada. Sem sorrisinho, nego, nem piada. Mano, eu não fui com a tua cara. Tá pagando de louco, a postura nem amarra.